Você ouve agora Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. São as sementes da fartura que cultivam cada vez mais a convivência com o semiárido piauiense. Um abraço a você que nos ouve através das ondas do rádio, esse xodó querido presente no nosso dia a dia. Eu sou Neto Santos e vou estar apresentando com você esse programa que vai abordar sementes nativas. Faço parte dos comunicadores populares do estado do Piauí. Um grande abraço para você que nos acompanha, que nos ouve. Quando nos referimos à segurança alimentar, todos nós já falamos, ouvimos falar nesse tema tão discutido por grupos, gestores e nações. Agora, falar em segurança de nossas espécies de sementes nativas, aí a gente dá uma mexida no couro da testa e pergunta: como assim? Pois é, este é um tema bem presente nas organizações que atuam no semiárido, especialmente as nossas organizações que atuam em rede, como as que compõem a ASA Brasil. Quando falamos em preservar, proteger e fortalecer o patrimônio genético de nossas sementes nativas, nos referimos necessariamente ao processo desde a sua germinação até a sua produção. Entre nossas sementes vegetais e animais, existem aquelas que nossas famílias agricultoras convivem com elas desde muitos anos. Sementes passadas de pai para filhos, mas que, com esse tal desenvolvimento, têm ameaçado a extinção de nossas sementes da fartura, da paixão, da gente e de tantas outras. Esse programa vai tratar de um tema pouco discutido, porém muito importante nesse processo de produção, preservação e segurança desse patrimônio que é nosso: as sementes e as abelhas nativas. Fique com a gente e confira as participações, informações e falas sobre o tema. Fomos ouvir algumas famílias agricultoras, técnicos e coordenadores de organizações. Trazemos nesse programa alguns depoimentos importantes que vão desde a conservação da semente até os cuidados para a preservação das abelhas, que também são sementes e colaboram na reprodução da flora. Mas, por contar com tantos agrotóxicos ou queimadas no nosso dia a dia, elas estão ameaçadas de desaparecerem. Vamos ouvir o que nos diz Fátima. Ela é agricultora do assentamento Novo Zabelê, na região de São Raimundo Nonato, região sul do Piauí. Fátima participa de um grupo de guardiões de sementes e tem experiência em produção agroecológica. Ela fala sobre os desafios de manter as sementes. Vamos ouvi-la. Outro grande problema foi a distribuição de sementes do governo, que o governo traz semente para distribuir para os agricultores, sementes que não são crioulas, sementes que são muitas vezes provenientes do agronegócio, semente transgênica, e isso gerou uma perda das sementes nativas da gente também, ajudou a gente perder parte das sementes nativas. Desde 2010, que a gente começou a trabalhar no sistema mais agroecológico, com produção orgânica, e aí a gente teve mais essa preocupação com a questão das sementes, de preservação das nossas sementes, porque na produção orgânica a gente não pode usar sementes transgênicas, nem sementes tratadas com fungicidas. Mas como ligar o trabalho da abelha nativa com as sementes? Ouvimos Robert Fontinelli. Ele é agrônomo e assessora a equipe técnica da Ecoescola Thomas A. Kempis em Pedro II, Piauí. Ele faz uma avaliação na participação da abelha para a procriação da semente. E essas abelhas, elas trabalham, são abelhas que trabalham muito, apesar das pessoas, dos técnicos, conhecerem ela como uma abelha um pouco preguiçosa, comparando ela com a abelha que tem ferrão. Mas elas trabalham, gostam de trabalhar em copas mais altas, ou seja, em lugares onde talvez, às vezes, a abelha com ferrão não tenha interesse ou não possa alcançar. São abelhas insistentes, são abelhas que não desistem, né, do seu trabalho. E para que se saiba bem, para que se conheça como é que é esse processo, vamos lembrar que a natureza, existe vários fatores que levam a natureza, digamos assim, a se reproduzir. No momento de escassez de água, no momento de escassez de nutriente, digamos assim, a planta sofre. Mas no momento em que ela, o pouco que ela bota de flor, ali naquele pouquinho que ela bota, ela vai fazer o papel dela, que é a reprodução dos vegetais. Então, a abelha, ela vai lá, quando o vento não faz o cruzamento da parte masculina do vegetal com a parte feminina, quando não pode ser feita pelo vento, a abelha vai, pega a parte masculina e leva para a parte feminina do vegetal. Aí acontece a multiplicação, o fenômeno tão precioso que é a multiplicação, não é, dos vegetais. José Maria Saraiva é coordenador técnico do programa Sementes do Semiárido, no Centro Regional de Assessoria e Capacitação, SERAC, no território dos Cocais, região norte do Piauí. José Maria lembra da participação das abelhas nativas nesse processo de preservação das sementes nativas. O programa Sementes, não só o programa Sementes, mas todas as organizações que desenvolvem um trabalho voltado para a questão da preocupação com as sementes, com as plantas nativas, é louvável, porque as abelhas nativas, elas são responsáveis nada mais nada menos que 80% da polinização que existe em toda a área vegetal do planeta. Caso a gente deixe de existir as abelhas nativas, parte da vegetação vai também deixar de existir, porque a polinização vai ficar pelo vento, pela chuva, pelos pássaros e assim, os outros animais. Mas a abelha, ela vai mais rápido. 80% ela é quem é responsável. Então eu vejo assim, que a importância desse programa com as sementes, preservando as abelhas, a gente vai dar continuidade à espécie vegetal em todo o planeta, não só no semiárido, no modo geral em todo o planeta, porque é ela que vai mais rápido. E as sementes também têm a sua polinização feita pelas abelhas. Portanto, eu vejo como grande importância que se tenha esse cuidado, se volte esse cuidado para as abelhas nativas. Hoje, nós olhando, de acordo com por causa das questões climáticas, por conta do veneno que é colocado na agricultura, por conta do desmatamento, as nossas abelhas nativas estão desaparecendo. Isso vai ser o impacto já está sendo observado, principalmente porque a gente vê que muitas plantas já estão deixando de existir. E caso isso vá acontecer, mais ainda, não só as plantas, como também a parte de sementes, sementes nativas, sementes até da própria agricultura, sementes que servem para alimentar homens, seres humanos e animais, vai também desaparecer. E quando a gente tem essa preocupação desse resgate, é justamente de manter viva essa vegetação tão importante para a nossa vida, para o planeta, para diminuir a questão do aquecimento. Você imagina desaparecendo parte dessa vegetação, dessas plantas? O agronegócio, por exemplo, ele entra pesado quando destrói a vegetação, sem levar em consideração a importância que tem os animais que estão em torno daquilo ali. Quantas abelhas perderam seu habitat natural, deixaram de existir? Quantas plantas vão deixar de existir? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E eu acho muito importante que se tenha essa preocupação de levar esse anúncio a cada família do semiárido, a cada família que necessitar de saber que é necessário esse cuidado. As abelhas estão entre as principais polinizadoras do planeta. Elas e outros insetos e animais representam um dos mecanismos essenciais à manutenção e promoção da biodiversidade no planeta. No mundo sem abelhas, não ficaremos apenas sem mel, cera e flores. Corremos o sério risco de ficar sem comida. Isso num planeta em que, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, um em cada 9 habitantes já passa fome. Infelizmente, nossas amigas, tão importante para a conservação da flora no planeta, correm riscos de extinção em algumas regiões do planeta. entre essas regiões, o semiárido. Os motivos são muitos, mas entre eles se destacam o desmatamento, o uso de agrotóxicos, as queimadas e o período de estiagem prolongado. Com a estiagem prolongada, todos os seres da Caatinga sofrem. E as abelhas nativas, apesar de serem adaptadas à região, não conseguem armazenar alimentos suficientes para se manterem saudáveis e ativas. Seu Zé Ferreira tem 65 anos e é um sábio agricultor da região norte do Piauí. Produz num sítio agroecológico e é um dos nossos guardiões das sementes da fartura. Seu Zé também fala sobre a preservação de 3 espécies de sementes muito adaptadas ao semiárido. Entre essas espécies de sementes, ele cita as abelhas indígenas. Vamos ouvir. Bom, a minha preocupação como agricultor familiar e guardião dessas sementes são 3 tipos de sementes que elas são bem adaptadas. No semiárido, na temperatura da questão de climática mesmo. São as 3 tipos de semente que são o maior patrimônio da vida do ser humano, da vida do planeta. Primeiro, tem as sementes leguminosas, que são as sementes crioulas, as sementes dos nossos antepassados, que já são adaptadas a questão climática e a todo tipo de solo, qualquer tipo de terra, essas sementes são bem adaptadas. E nós já perdemos a maioria dessas sementes. E uma luta importante que deve ser para todos e todas, agricultores e agricultoras e entidades e secretarias de município, de estado, e que seja municipal, estadual ou federal. Tem que ter essa luta importante por esses 3 tipos de semente. Que primeiro, como já falei, são as sementes leguminosas. Depois, a semente animal, que é um tipo de semente também que a gente já perdeu, que são os animais que eram bem adaptados ao clima semiárido. E outras sementes que nós já perdemos muito, que são as sementes das abelhas indígenas, que é uma semente também importante, porque elas fazem a sua contribuição na vegetação natural. Porque ela faz a polinização, em média, 86% das plantas nativas. Quer dizer, e hoje muitas abelhas indígenas desapareceram por causa da modernidade, que é uma coisa que gera necessidade, que é o uso de agrotóxico, que é usado na agricultura, que as abelhinhas estão lá nas plantas tirando o seu alimento, e o alimento para nós, que é o mel, é o pólen, é o cirúrgico, que a gente produz o própolis, que é um antibiótico, é um analgésico natural. Então, com esses produtos que é aplicado, e a questão da convivência, que muitos ainda não convive com a questão semiárida, está desaparecendo essas abelhas por causa desse, como eu já falei, o uso desses produtos químicos, agrotóxicos, que está desaparecendo. Que elas fazem o seu trabalho importante, que é a polinização das plantas nativas. Por falar em preservação, o tema também foi lembrado pela agricultora Fátima do assentamento Novo Zabelê. Ela lembra da conservação tanto da semente quanto da abelha nativa. Vamos ouvi-la. A gente sabe que tem que preservar as abelhas nativas para ajudar na questão das sementes, né? Que as abelhas nativas fazem um grande papel, que é de polinização e fertilização das nossas plantas, das nossas flores. A gente tinha bastante abelha nativa no assentamento, só que ultimamente também com incêndios, além da seca, dos anos de seca, teve vários incêndios, que isso ocasionou perda de muita abelha nativa, principalmente as sem ferrão. A gente ainda consegue ter algumas abelhas com ferrão, né? por causa dos apicultores, mas as abelhas nativas sumiram bastante, porque com a queima da floresta, com a queima das árvores, muitas abelhas se perderam. Mas mesmo assim a gente ainda tem um tanto de abelha. Sim, aí a gente. E assim, com a produção orgânica agora, a gente tem maior cuidado com o uso de veneno, porque a gente sabe que prejudica os plantios orgânicos. Então a gente orienta as famílias para que não use veneno nos seus roçados. O grupo de orgânico não usa, sabe que não pode usar e não deve usar. E as outras famílias, famílias aos arredores, a gente também orienta para que ninguém use. Então a gente não tem muito essa preocupação, porque a gente sabe que a maioria ou quase todas as famílias não usam agrotóxico. Assim, nosso grande problema que a gente pretende resolver é a questão das queimadas. Isso nos prejudica bastante, porque queimando a floresta, queima as abelhas também, e isso vai dificultar a polinização das plantas, da agricultura. Em referência ao desmatamento, precisamos perceber vários significados negativos, como a eliminação do recurso floral na alimentação, a destruição de locais para a diminuição e até mesmo o extermínio das colônias que estavam abrigadas nas árvores cortadas, enquanto para algumas espécies de animais é possível fugir do local onde há destruição da vegetação. No caso das abelhas nativas, significa sua eliminação, o extermínio da colônia. E Robert Fontenelle deixou duas dicas importantes no tocante a isso. Vamos ouvir. Sim, eu gostaria de acrescentar duas coisas. Com relação à abelha nativa, eu queria que os agricultores que vão escutar essa voz, que eles se beneficiem dessas abelhas. Colham o seu mel, colham o seu pólen, mas na hora de fazer o manejo lá no toco, na hora de fazer a roça, tenham um carinho especial por elas. Façam a colheita de tal forma que você não as queime ou não as exponha ao sol demais ou não prejudique a moradia delas. Faça a sua colheita, mas na mesma hora você pega uma tampa de novo, coloca o barro em volta das fissuras que são abertas e daqui a mais 6 meses, ou dependendo da região, a quanto tempo for preciso, a pessoa vai lá de novo colher e assim faz uma colheita organizada, uma colheita mais racional, né, sem prejuízo da moradia delas. Dessa forma, as pessoas vão estar contribuindo com o seu meio ambiente. Os agricultores, agricultoras, né, que têm que se preocupar com isso. As abelhas, a caatinga, a conservação da flora, do solo e da fauna, a desertificação, a conservação da biodiversidade, do combate à desertificação, a sustentabilidade socioambiental, são temas todos interrelacionados e estão sempre presentes nos debates das organizações que formam hoje a ASA Brasil. Um debate que não pode ser esquecido. José Maria Saraiva lembra desses cuidados. Quando ele for fazer o roçado, por exemplo, deve ter cuidado de não estar desmatando exageradamente, ter o cuidado de observar o que esse tipo de animais, de ser vivo, tem naquele contexto, naquele habitat, né? Porque às vezes a gente chega e o pessoal chega e mete a foice, mete o machado e depois taca fogo e não leva em consideração, por metro quadrado, o que é que tem. O que é que tem de vida naquela área? Então, se a gente faz dessa forma, nós vamos perder toda a vida que tem naquele habitat natural e essa vida vai fazer falta, não só para aquele espaço, mas para o planeta. Vai fazer falta para a vida geral. Então, se cada família tiver a consciência de não ter necessidade de cada ano estar abrindo roça, já é uma ajuda muito grande. Pega uma área, cultiva aquela área de forma, um sistema agroecológico, um sistema de roças orgânicas, cultiva aquela área e não precisa estar desmatando. Isso já é uma grande ajuda que vai já acontecer com relação da preservação da abelha nativa, com relação da preservação das sementes, das plantas, de tudo, do ser vivo que tem ali, que a gente acha, só leva em consideração a nossa vida. Quando a gente fala de vida e de alimentação, só leva em consideração a vida do ser humano e dos nossos animais. Mas não leva em consideração a vida dos insetos que estão ali, a vida de cada um que tem ali, tem a sua função na natureza. Ninguém está ali por acaso, né? A formiga, o cupim, a cobra, todos têm a sua função e cada um precisa ser respeitado esse espaço que eles existem, é porque eles têm um papel muito importante a contribuir com a vida no planeta. A preservação das sementes crioulas e das abelhas nativas deve ser vista pelos agricultores e agricultoras, entidades, governantes e sociedade civil em geral como indispensável para a preservação ambiental não só da região semiárida, mas para o planeta. Devemos ficar de olho, fazer a nossa parte e também denunciar e cobrar das autoridades, propondo políticas públicas, política ambiental, política interinstitucional, influenciar também nas diversas áreas que assim seja possível, alavancar e fortalecer esse debate da preservação e conservação desses dois temas na qual estamos abordando nesse programa. Seu Zé Ferreira deixa um recado importante para nós no tocante a esse assunto. Vamos ouvir. Diminuir, acabar com esse uso de agrotóxicos e também uso de fogo. Vamos trabalhar baseado na agroecologia, na parte orgânica, prevenindo essas sementes importantes que são as nossas abelhas indígenas. Porque elas fazem o habitat nas plantas, na batata das plantas ou nos galhos, que é onde elas fazem o seu habitat natural. E se você faz o desmatamento, usa o fogo, você está eliminando, quer dizer, você é devastando esse patrimônio importante da nossa vida e da vida do planeta. Que se a gente não fizer nossa contribuição, o problema é gerado por quem não contribuir. Quando o assunto é interessante, o tema passa muito rápido. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Mas e aí? Como você participa desse processo de preservação de nossas espécies? Como mencionado antes, esse debate não para por aqui. Ele precisa ter continuidade em falas e ações concretas. Amigos e amigas, até o próximo programa ou até a nossa próxima oportunidade. Receba o nosso abraço e o nosso muito obrigado pela sua atenção. Esse programa tem produção de Neto Santos e Paula Andréas. Somos da equipe de comunicadores do Estado do Piauí e colaboração de Elaine Poeta e Washington Rodrigues. Narração, Neto Santos. A apresentação, Neto Santos. Sementes do Semiárido. Uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Este programa é uma produção do Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido e da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Você ouviu Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração.